Aí, garçom, leve esse bilhete pra essa dama. Nele tá escrito minhas nobres intenções. Aí, garçom, avisa que a noite vai ser bacana. Dose de prazer e de segundas intenções. A gente vai andar de carruagem. Vou guardar segredo se rolar sacanagem. A gente vai andar de carruagem. Se alguém perguntar, foi só um rolê na cidade. A gente vai. Pois não? Traz mais uma dose dessa pra mim e leva esse bilhete pra aquela dama de vestido longo e olhos claros. Sim, senhor. Você apareceu, a química bateu, o clima esquentou, você me derreteu. Tão sozinha por quê? Ninguém pra conversar. Um é ímpar, três é ímpar, mas nós dois é par. E esse seu vestido longo atiça ainda mais. Eu imagino esse seu corpo e o que ele é capaz. Lê o bilhete com carinho e pensa na proposta. E se entrar na carruagem eu já sei a resposta. É mulher de postura, a verdadeira dama. De mão dada na rua, pé de tapa na cama. E se rolar a sacanagem ninguém vai saber. Vai ser um trio, você e eu e o puro prazer. Aí, garçom, leva esse bilhete pra essa dama. Nele tá escrito minhas nobres intenções. Aí, garçom, avisa que a noite vai ser bacana. Dose de prazer e de segundas intenções. A gente vai andar de carruagem. Vou guardar segredo se rolar sacanagem. A gente vai andar de carruagem. Se alguém perguntar, foi só um rolê na cidade. A gente vai. Mais alguma coisa, senhor? Por favor, meu caro amigo, feche a conta da minha mesa e a daquela dama a quem levou o bilhete. E outra coisa, pode ficar com a gorjeta. Muito obrigado. Muito prazer, meu bem. Sabia que ia vir. Pois toda dama igual você quer homem igual a mim. Primeira carruagem, segunda hidromassagem. Terceira a gente se entrega nessa sacanagem. Então você me borra todo com esse seu batom. E eu viajo ao ver você morder o edredom. Calma, não vai doer, o que eu vou fazer? A vida é uma só, pra se arrepender. Não é toda vez que isso acontece. No outro dia não esquece. A gente se merece, já não rola estresse. É na mesa de bar que tudo acontece. Aí, garçom, leva esse bilhete pra essa dama. Nele tá escrito minhas nobres intenções. Aí, garçom, avisa que a noite vai ser bacana. Dose de prazer e de segundas intenções. A gente vai andar de carruagem. Vou guardar segredo se rolar sacanagem. A gente vai andar de carruagem. Se alguém perguntar, foi só um rolê na cidade. A gente vai.